não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Dona Maria Alice Bittencourt e Dalil de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis, desejam aos nossos ouvintes e também aos seus clientes e funcionários todas as felicitações e que tenham um excelente ano novo e que tenham as melhores das boas festas. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender a dona Rosa Naline, que reside em Araraquara. A Morada do Sol também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ela, a araraquarense, nossa gente ouvinte, dona Rosa Naline. Ivon Cury, saudoso cantor mineiro de Caxambu, em arranjo do Zacarias, o grande sucesso composto pelo Ivon Cury, cantado pelo Ivon Cury, João Bobo. Francisco Carlos, quanto talento! Francisco Carlos, que foi revelado na década de 50 do século passado pela Rádio Nacional do Rio, canta do Catulo da Paixão Cearense, arranjo maravilhoso para esta composição, Flor Amorosa. Ainda para dona Rosa Naline, de Araraquara, o conjunto baiano Dendê dá um show de musicalidade e interpretação nesta composição do saudoso Assis Valente, Boas Festas. João Bobo, coitado, tolinho, falava sozinho, sempre a caminhar. Mas quando passava a seu lado, a rosa do prado parava o olhar. Rosinha era moça bonita, de seda ou de chita chamava atenção. A todo seu amor vendia, mas nada queria com o pobre do João. Ai, João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. João Bobo dizia: Rosinha, tu tens que ser minha, ser meu teu olhar. Mas toda a turma se rindo, João Bobo ferindo se punha a contar. Beijei tua rosa ontem à noite, dei nela de açoite, fiz ela chorar. Me disse então que te odiava, que te desprezava e pôs-se a cantar. Ai, João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. O tempo que sempre caminha, a pobre Rosinha fez envelhecer. Ela que foi tão amada, já desprezada, o João quis querer. Mas eis que o dia marcado da rosa do prado chegou e a levou. E onde fria dormia, só uma rosa havia que João colocou. João Bobo. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem. Porque uma rosa orgulhosa presunta

verdade é brinquedo que não sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim, vamos atender ele que é diretor da Visótica em nossa cidade, ele que é ótico responsável, ele que é violonista e nosso gentil ouvinte. Enfocamos o nosso gentil ouvinte, senhor Gil Patrício, conosco nesta manhã. Ele gostaria de ouvir do Lamartine Babo, saudoso Lalá. Arranjo Astor Silva para o conjunto Clio Iraquitã, Tarde na Serra. Que coisa maravilhosa! Ainda para ele, o ótico responsável da Visótica, o violonista e nosso gentil ouvinte, senhor Gil Patrício, conosco nesta manhã. A banda RGE, regida pelo Rubem Pérez, o popular Pocho, do Braguinha, Pirulito. Os passarinhos vão e vêm voar na sombra do Brasil. É tarde, é tarde. O sol vai morrendo atrás da serra. Como é linda nossa terra, que céu de anil. Os passarinhos vão e vêm voar na sombra do Brasil. Na serra, os pastores vão seguindo os rebanhos e os olhares da morena dos olhos castanhos. A igreja lá do monte é uma imagem branca no altar do horizonte. Olhos castanhos, a igreja lá do monte é uma imagem branca no altar do horizonte. É tarde, é tarde. O sol vai morrendo atrás da serra. Como é linda nossa terra, que céu de anil. Os passarinhos vão e levo o ar da saudando o Brasil. Yeah.